Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta hoje aqui, Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA, para dar um aviso para vocês. Hoje, tudo que podia dar errado na gravação desse podcast aconteceu. A começar, o problema menos grave foi meu microfone estava errado. Então essa voz bonita que vocês estão ouvindo agora aqui, ela não vai aparecer no PodQuest dessa maneira hoje, porque um errinho aqui de usuário fez com que eu selecionasse um outro microfone, então minha voz, a qualidade do meu áudio vai estar muito pior do que o normal. Já peço desculpas a vocês, mas quem dera esse fosse o único problema, o maior dos problemas na gravação de hoje. Pior ainda, nós recebemos um convidado, o Wilkinson da Holt de Souza, que é membro da nossa comunidade no PodQuest e organizador da Jamtastic, uma game jam que os membros da nossa comunidade participam. Infelizmente, o áudio do Wilkinson não vai poder ser aproveitado e não vamos poder ouvir nada do que ele falou. Vai ficar capenga o episódio de hoje, vai ficar faltando um pedaço importante que é toda a contribuição do Wilkinson. A gente lamenta profundamente, pede desculpas a vocês, ao Wilkinson também pelo problema e agradece muito ao nosso editor Zabuzeta, que sem ele não tinha episódio hoje. O Zabuzeta vai fazer milagre com essa edição. Vai ficar, cara, muito bizarro, porque são quatro pessoas falando, sendo que vocês só estão ouvindo três. A outra quarta pessoa, que é o Wilkinson, os pedaços dele não vão estar presentes. Então vai ter momentos que a gente vai chamá-lo para falar, ou alguma coisa que ele falou vai motivar o nosso input, que vocês vão ficar meio que assim, porra, cadê a continuidade? Peço mil desculpas sobre isso pra vocês. Agradeço mais uma vez o Zabuzeta pelo trabalho de editar, cara, que ele não tinha obrigação nenhuma de fazer esse episódio do jeito que vai ficar. E se a qualidade vai ficar muito ruim, seria pior ainda sem o trabalho fantástico do Zabuzeta pra editar aqui pra nós. Então, já peço desculpas de antemão. Vai doer o ouvido um pouco pra vocês no episódio de hoje, mas é o que a gente conseguiu salvar da gravação. Acho que o conteúdo ainda vai ser de valia, vai ficar legal, mas mil desculpas novamente, Zabuzeta, Wilkinson e toda a nossa comunidade pela oportunidade perdida aqui. A gente vai procurar chamar o Wilkinson numa outra vez aí pra fazer um programa com a gente, mas vocês ficam agora com aquilo que o Zabuzeta conseguiu salvar da gravação de hoje, infelizmente, do PodQuest 214. Um abraço e tchau. Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta para vocês mais uma vez, nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais de games da indústria internacional. Rafael Kuni, como é que tá o trabalho no novo slogan do PodQuest aí? Tá em progresso, mas que a gente precisa de alguma coisa diferente, a gente precisa. Tem mais alguém por aí que fica chateado com o tamanho do slogan? Eu não tenho problema com isso não, cara. Quem tem? É o único podcast... Mas é o fato de que tu precisa resumir quando tu fala dele de novo. Pô, nada de errado com isso, não. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E esse aí que já nos brindou com a risada dele hoje pela primeira vez é Rafael Kuni, também produtor dos games da série FIFA aqui na EA Vancouver, no Canadá. Tudo bom, Rafa? Beleza. Beleza, beleza. Finalzinho de verão aqui em Vancouver, finalzinho de verão lá em Montreal também. Nós temos aí ele, que é artista de games lá na Bethesda Game Studios em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal. Beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo. A gente tava com saudade do Igor já aqui no programa. O Fernando Cedo, infelizmente, hoje não pôde vir. A gente vai conversar bastante com o Rafa Kuni, Rubem com o Igor de Castilho nesse episódio do Podquest 214, que vai começar agora. Vamos lá. Mas antes de entrar no assunto principal, que vai ficar na surpresa pra galera aí, a gente vai começar episódio clássico, falando aqui das coisas que a gente tem jogado, assistido, lido, que vale a pena comentar pra vocês rapidão aqui. Igor de Castilho, meu amigo, faz um tempo que a gente não conversa, então vou começar com você, pra gente, o que, que você tem curtido aí, que vale a pena comentar. Então, começou a Defenders, né, no Netflix, né, é uma das coisas que eu tenho assistido. Ainda tô no comecinho, não posso falar muita coisa. Game of Thrones, tá, o bicho tá pegando. Quantos episódios você viu? Não, assisti o começo. Só pegar o gostinho, assim. Eu não assisti o Daredevil, né, o final. Eu assisti até metade Daredevil, assisti até metade Cage. Iron Fist, nem tinha vontade de assistir, saca? Então eu tô meio desatualizado, assim. Eu comecei a assistir e comecei, caralho, isso aconteceu. Tô meio perdido, né? Tô vendo também, Igor. Tô no terceiro episódio. Tô vendo com a minha esposa devagarinho e tô curtindo. Eu sou grande fã do trabalho que a Marvel tá fazendo nos seriados da Netflix, exceto o Punho de Ferro. Mas, Defensores, eu tava empolgado. Cara, eu queria ver o Daredevil e a Jessica Jones de novo, né? E aí voltaram, tô feliz da vida por causa disso. A gente tá vendo. Acho que fora isso, faz duas semanas, né? Então eu não sei o que eu comentei aqui, o que eu não comentei. Verdade. Então... não faz mal, comenta do que vier na cabeça. Tem algum jogo? Tá jogando alguma coisa ou tá sem tempo? Não, tô sem tempo, cara. Tão corrido, eu não tenho conseguido jogar muita coisa, não. Ah, eu vi Dunkirk, isso que eu ia falar. Ah, esse você não falou. Eu vi o filme do Christopher Nolan, né? O Dunkirk. E ele se passa na Segunda Guerra Mundial, ali num evento que é pouco comentado. A história é boa, mas não é fantástica, mas a direção é foda, sabe? Eu acho que é uma coisa que, tipo, que se eu tivesse que recomendar pra alguém, o que eu acho que vale a pena dizer é observar como ele conta uma história teoricamente medíocre, né? Teoricamente simples, de uma forma genial, assim, sabe? Como ele usa timeline a favor dele, sabe? Como que ele vai e volta na história pra contar do melhor jeito possível, quando e como ele apresenta os personagens. É muito bacana isso, sabe? Tipo, é um tipo de filme que eu falo assim, não, eu não acho que é pra todo mundo. É quase um terror, assim, ou quase um horror. A trilha sonora é de horror, assim, aqueles violino desafinado, sabe? Mas a narrativa dele é fodida, assim, sabe? As coisas que eu achava que, por exemplo, que eu não gosto de Inception, eu acho que ele tem, cara, ele tem dominado pra caramba recentemente, assim, né? De Interestelar e pra cá, eu acho que, tipo, tem acertado cada vez melhor, assim, nesse ritmo de narrativa, assim, sabe? E Dunkirk, pra mim, é só isso, sabe? É 90% narrativa, 10% história, assim, sabe? É, eu não vi Dunkirk, mas eu tava falando com a minha noiva, ela viu, e ela é, tipo, o perfil mais chato pra esse tipo de filme, que ela é historiadora, ela é mestre em história militar, especializada na Segunda Guerra. Tipo, é o que é a formação dela, sabe? E ela é muito chata pra filme, cara. Ela não gosta de nenhum filme, sabe? Dificilmente a gente vai e ela sai, pô, esse filme foi bom. Ela é muito chata, sabe? Daí ela chegou assim, falou, ela foi ver, né? Que é um filme que ela queria ver e tal. Ela foi ver, porra, preciso ver de novo no IMAX. Ela querer ver um filme de novo no IMAX, tá ligado? Ela adorou o filme, assim, em termos de tudo, assim, sabe? O filme agradou. Eu acho que eu vou ver hoje, mas ela viu e achou foda. Hey, get up, brothers! Don't sit there with your head hanging down! Hey, get up, brothers! I know the ghetto have got you down! But there's something I want to say to you. E além de Dunkirk, Rafa, que você falou que não viu, tua esposa viu, curtiu, o que mais que você conta pra gente que você tem feito? Cara, eu segui outra sugestão do Igor, que o Igor tá 2-for-2 até agora. Foi Rick and Morty e agora foi o quê? E foi Dear White People. Finalmente fui ver no Netflix e, cara, que coisa foda. É muito bom, cara. É Dear White People no Netflix, é muito bom, assim. O que eu gostei que ele faz, ele toca racismo de uma maneira, tipo, bem humorada. Mas que toca no que as pessoas... Várias coisas que as pessoas acham que não é racista, mas elas acham que não é porque elas já estão acostumadas. Que cresceram numa sociedade branca, sabe? Cresceram numa sociedade de privilégio, sabe? E que não conseguem se tocar que algumas coisas podem ser ofensivas pra outras pessoas, sabe? E ficou muito bem feito. Assim, o jeito que ele conta uma história, conta de perspectivas diferentes, sabe? Inclusive comigo, eu falou num episódio de que isso conta a perspectiva de um cara branco dentro dessa comunidade, sabe? Preconceito que ele sofre também, sabe? Que é outra coisa. Não é, tipo, não é como se fosse o mesmo tipo de preconceito. São por maneiras diferentes, sabe? Eles tocam o porquê no processo que tu tenta entender esses personagens, tu entende mais, sabe? Acho que tu sai de cada episódio entendendo mais o problema de racismo do que tu sabia antes de cada episódio. Eu acho que isso foi fenomenal, assim, cara. O trabalho que os caras fizeram foi excelente. O Igor já falou, então eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu só segui a recomendação do Igor, fui assistir e saí satisfeito, assim. E num time bom, né? Que você escolheu fazer. Pois é. minha parte, eu também comecei a ver Defensores, como falei aí, tá, tô super empolgado com ela. E tô jogando de volta, né? Eu terminei o Zelda e aí tô trabalhando na pilha de jogos que tem lá. O próximo jogo da pilha era Horizon Zero Dawn. E eu continuo achando ainda mais desse jogo, gostando ainda mais do que quando, sei lá, meses atrás, quando eu falei dele a primeira vez, tinha jogado no começo. Agora eu tô bem avançado já, são 20 horas que eu já tenho de Horizon. Cara, ele tem uma qualidade que a gente associa, por exemplo, com Witcher 3, que no Witcher 3 eu acho que é ainda mais evidente, mas no Horizon é muito forte também, que é ele preencher o mundo com coisas interessantes pra fazer que não são só catar 20 pele de cabrito. As side quests, você se surpreende, tem cantinhos do mapa que você não tinha motivo nenhum pra ir ali, não tinha nenhum coletável, sabe, não tinha nada assim, você poderia passar batido, mas aí você vai explorar e, cara, encontra um acampamento e tem lá uma side quest muito interessante, muito foda de fazer, que você poderia ter simplesmente perdido. E isso aí, essa recompensa da exploração, fazer com que o mundo pareça um mundo vivo, pra mim é um ponto muito forte do Horizon Zero Dawn. Além de que é um jogo lindo, né, com a personagem principal muito carismática, que você realmente se apaixona por ela e quer ajudá-la a conquistar seus objetivos, assim. E um mistério também muito legal. O Rafa, eu lembro que meses atrás falou pra mim assim, ah, pá, sou muito inteligente, sou muito esperto, já descobri onde que se passa o jogo. Mas, pô, tem vários lugares onde você... Não tem óbvio vários. Onde se passa, tem... porra. Não tem vários, tem alguns lugares e o jogo nunca te diz onde é. Tu tem que observar. O jogo não, pô, fala, né? Se passa em... O jogo nunca fala, nunca te fala isso. Oh, pô, mandou um spoiler agora. Você deixa as pessoas descobrirem. Porra. Zabuzeta, bota um bip aí, cara. Coitada da Zabuzeta. Zabuzeta, pica tua. Esse spoiler não saiu sem vítimas. Pois é. Ele ainda tá acostumado, coitado. Nossos dofis. Uma vez ele reclamou pra mim, falou, pô, vocês podem tirar os spoilers de todo mundo, menos de mim. Porque... Mas é, porra, cara, tem um estádio onde... Porra, da cidade, cara. Sim. Tem a missão dentro do estádio, pô. Mas tudo bem. Horizon, muito bom. Eu, cara, tô querendo comer o conteúdo dele o mais rápido possível, porque tá muito gostoso de jogar. E ainda tem outros jogos muito foda na fila, como Persona 5, por exemplo, que aí já vai o ano inteiro, né? Mas tudo bem. Tô curtindo bastante Horizon Zero Dawn. Assunto principal do episódio 214 do PodQuest tem um motivo muito particular. Recentemente, nas últimas semanas, foi concluída uma Game Jam organizada pelo Wilkinson e que contou com a participação de muitos membros da nossa comunidade do PodQuest lá no Google Plus, nossos patronos e amigos do PodQuest, que foi a Jamtastic Volume 2. Já começa com o nome, né? Muito bom. E a segundo volume, né, dessa Game Jam, uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Rafa, Igor, é que você tem que passar pelo perrengue de terminar um jogo pra você poder sentir realmente o que significa fazer projetos de jogos, né? A gente, quando tá começando, não sabe, e não é isso, não é um defeito de ninguém, é a parte de como você adquire essa experiência. E a Game Jam é uma oportunidade que você tem de fazer isso meio que na marra, né? E eu sempre achei que tem muito valor. Igor, Rafa, o que vocês acham da importância de Game Jam? Eu ia comentar isso, assim, que quando a gente começou, na minha época, quando a gente tava lá em Floripa, tal, trabalhando na Hoplon, a gente... Principalmente pro Seiko, assim, que ele me puxou pra isso também. Fazer mod, sabe? É o mais parecido com Game Jam, assim, ou a estrutura de comunidade, de fazer coisas. Era fazer mod de Unreal e fazer mod de Half-Life 2, assim, sabe? Ou até Quake, né? Tipo, cheguei a brincar de fazer mod pra Quake, mas pessoas coisas assim. E essa vibe de comunidade é muito bacana pra quem tá começando, assim, porque é bem parecido, assim, com isso, sabe? Tipo, você juntar uma galera que você não conhece pessoalmente, cada um tá disposto a fazer uma parte do projeto, vocês se organizarem, montar e fazer alguma coisa, assim, sabe? De certa forma, isso existia dessa forma pra gente, né, que era mods e tal, fazer essas coisas pra Quake e tal. Eu penso como seria bacana se a gente fizesse Game Jams naquela época, assim, sabe? Como teria sido ainda mais proveitoso, assim, fazer algo do começo ao fim. Óbvio que naquela época a gente não tinha engines tão sofisticadas como tem hoje em dia e tal, né? Então, só passar um pedacinho de um jogo em 3D, como era na época, né, fazer um mod desse, já era um baita de um desafio. E hoje você pode fazer um jogo do começo ao fim, tudo numa Unity da vida, isso é bem bacana. Eu acho uma coisa mais legal do que você comentou, dessa encarnação de Game Jam de vocês, é a comunidade, é a persistência, assim, né? De você ter não só o prazo, mas depois ir conversar e fazer outra coisa, ou informalmente e tal. Eu vejo o pessoal na comunidade da gente sempre bem orgulhoso, assim, bem ativo em divulgar e mostrar o processo, pegar feedback do pessoal e tal. Eu acho bem bacana isso. Uma coisa que a gente sempre fala é que só tem um jeito de aprender a fazer jogo, né? Que é fazendo. É. Fazer quaisquer tutoriais que tu quiser online, né? Pega qualquer tutorial que tu fazer do início ao fim. Qualquer tutorial que seja não vai te ensinar a fazer jogo. Ele vai te ensinar no máximo a usar uma ferramenta ou aprender uma linguagem. Mas fazer jogo é um outro nível, sabe? Tu conseguir usar as ferramentas, saber programar naquela linguagem, é só o mínimo requisito necessário, sabe? Pra tu poder tirar o jogo do chão e realmente fazer. E tu, pra fazer, tu antecipar problemas, tu saber como resolver esse problema acontecer de novo, isso só consegue de um jeito, com experiência, é fazendo. E tomar uma outra ilusão é de que, se eu for botar o tempo fazendo, tem que ser alguma coisa que eu vou conseguir vender e ficar rico. Não, cara, porque tu nunca vai chegar nesse nível se tu não fazer antes. Senão, se tu não botar a prática e fazer de graça mesmo, faz, se junta com os amigos, entra em contato com o Wilkinson pro próximo Game Jam, como é que eu posso ajudar vocês, o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que aprender, sabe? E faz, participa, vê resultado, falha, vai falhar, com certeza, vai, faz de novo, e falhar é parte, sabe? Dificilmente o teu projeto no final do Game Jam vai ficar como era a tua ideia, porque na nossa cabeça, a nossa própria mente tira as bordas falhas, né? Ele vai, arredonda, faz ficar tudo bonitinho na nossa cabeça, porque é assim que o nosso cérebro funciona, sabe? É tudo quando a gente imagina, aquele negócio perfeito, sabe? O bonequinho se mexendo, aquela animação toda perfeita, que nem eu vi no Uncharted, porque é assim que o teu cérebro funciona, sabe? Quando ele vai imaginar um boneco se mexendo, ele vai pegar o melhor exemplo de um boneco se mexendo que tu já viu antes. Então é o Nathan Drake, aquela animação toda fluida. Tu vai fazer um jogo no Game Jam, não vai ficar assim, cara. Esquece, sabe? Tu animar o Nathan Drake, daquele jeito, tu tem que ter animado a tua vida inteira, sabe? Pra chegar naquele nível. Tem uma ilusão de desenho que é assim, quando a gente tá aprendendo a desenhar, a gente tem mania de pegar a lapiseira com a ponta mais fina e já ir fazendo os detalhes, assim, sabe? Tipo, tá tentando fazer o rosto, aí já vai fazer, tipo, a íris e vai fazer os cílios e daí vai fazer os detalhezinhos da roupa, sabe? E na verdade, daí você vai ver o desenho tá uma bosta, assim, sabe? E quando, um dos exercícios de desenho é você pegar um lápis com a ponta bem grossa, assim, e fazer só o movimento, sabe? Focar em construir a forma e silhueta. Game Jam é quase que isso, assim, você focar na estrutura essencial, no core, assim, sabe? Essa parte é o que vai fazer o desenho ficar bom. Se você não fazer essa parte ficar boa, não adianta você fazer a animação do Nathan Drake, sabe? Isso não vai salvar o jogo. Então, eu acho que o exercício do Game Jam é o que a gente faz quando a gente faz o outboxing numa empresa AAA, sabe? Tipo, você vai fazer uma parte do projeto, você vai pegar uma equipe e elas vão fazer uma versão super crua, quase que uma Game Jam daquele projeto, sabe? E aí, daquilo, se aquilo fizer sentido, vira um projeto, sabe? Se aquilo não fizer, enquanto aquilo não fizer sentido, como um mini projeto, aquilo não ganha momento suficiente pra virar um jogo, sabe? Então, é importante essa parte, dessa skill que você vai ter de construir a parte essencial do projeto, você leva pra depois, assim, sabe? E é praticar também, né, cara? Que não é só, tipo, fizer um, tá pronto, pega aquele jogo, se tu fez um jogo numa Game Jam e tu que fez a animação do bonequinho, depois da Game Jam, como é que tu consegue melhorar aquela animação? Tenta fazer ela de novo. Com tudo que tu aprendeu na Game Jam, faz ela de novo. Sei lá, bota no jogo de novo, vê, tenta melhorar. É praticar, é fazer, não é só, tipo, eu fiz aquela partezinha do tutorial, ficou pronto, beleza. Passo pra próxima, sabe? Tipo, pratica, faz de novo, vê de novo. Tu realmente entendeu aquele processo ou tu só seguiu o que o tutorial falou e pronto, sabe? Praticar, fazer de novo, errar e fazer de novo, sabe? E se precisar de ajuda, pede, cara. A internet serve pra isso, sabe? Porque a comunidade, não só uma comunidade como é a do podcast, que tem aqueles membros, mas tá cheio de comunidade que serve pra isso na internet, sabe? Tipo, eu não sei tal coisa, como que eu faço, sabe? Tu tá fazendo no Unreal tem uma comunidade gigante, Unity tem uma comunidade gigante, sabe? Eu não sou artista, mas eu imagino que seja na mesma coisa pra animador, pra modelador, pra desenhista. Eu imagino que eles devem ter as próprias comunidades, sabe, pra isso. Então, o que falta só é vontade, sabe? Tu tem que querer seguir atrás. Ainda, infelizmente, não é botar um chip no cérebro que tu sabe tudo, sabe? Tu tem que botar o esforço. E Game Jam é o perfeito driver pra isso. Tu botar os esforços de uma maneira prática, sabe? Quando tu faz qualquer cursinho online, tu faz aquele negócio que o instrutor tá mandando e pronto, né? Você vai de título, usar aquele negócio pra fazer de novo. Mas o Game Jam é um monte de gente que tem um objetivo comum, quer fazer uma coisa prática com o conhecimento deles e entregar alguma coisa no final. Ó, tá aqui o nosso projeto, eu fiz isso, aquele cara fez aquilo e tá pronto, sabe? É a perfeita oportunidade pra isso. Tu uma coisa que eu costumo falar, que é que a pessoa mais fácil de te convencer a não fazer alguma coisa é tu mesmo, né? É muito fácil tu arranjar desculpa pra tu não fazer. Pô, eu não sei desenhar, então eu não vou fazer o jogo, sabe? Eu não sei modelar, então tu não vou fazer. Ah, se, pô, eu, que, se eu soubesse... Que azar que eu dei. É, se eu soubesse tal coisa, pô, daí talvez eu fizesse. Mas eu não sei, então... sabe? E pra ti mesmo, é uma justificativa perfeita pra tu não fazer algo. Cara, foda-se, sabe? Que tu não sabe modelar um boneco correndo, se animando. Usa um cilindro, sabe? As engines são cheias das primitivas que tu pode usar, sabe? Triângulo, cubo, círculo, tu usa isso, sabe? Pra fazer. Imagina, cara, se tu consegue fazer uma coisa que é divertida de jogar com cubos e círculos, imagina o quanto vai ser um dia tu trabalhar pra um estúdio que vai ter condições de transformar aquilo numa animação que funciona, numa coisa mais bem polida, sabe? Faz de qualquer jeito, cara, não dá desculpa pra ti mesmo. É, isso que eu ia dizer assim, ó, pra arte, o equivalente disso é faz mais de menos, sabe? Em vez de gastar muito tempo em um personagem, faz 30 personagens pro Jam Game Jam, sabe? Do jeito que você conseguir. Ah, mas daí eu não vou conseguir animar todos, mas aí talvez você consiga aprender a animar um e fazer a mesma animação pra todo mundo, sabe? Esse tipo de desafio que você tá se colocando, às vezes é importante também de você ver como que você faz mais do jogo, sabe? Ah, eu sou artista, eu fiz o personagem, e agora o que que é mais legal? Eu fazer outro personagem ou aprender a fazer VFX, sabe? E botar VFX no jogo. Ou o que que o jogo ganha mais com isso? Eu fazer outro personagem ou eu botar mais animaçõezinhas, sabe? E fazer o feedback ficar mais interessante. Eu acho que o equivalente pra arte é você não focar muito no, nas dificuldades, assim, tipo, de você fazer, não, eu vou ter que fazer isso ficar no melhor jeito possível. E é você entender as diferentes áreas, sabe? Isso vai te dar uma visão melhor do todo depois, assim, sabe? No seu segundo projeto, você já vai planejar a animação sabendo quando que vai entrar um VFX, quando que você vai usar a animação, quando você vai usar personagem, que tipo de estrutura você vai fazer pra animar, se você vai fazer sprites, se você vai usar um spline da vida, se você vai fazer em 3D, sabe? Cada coisa dessas é um desafio diferente, cada coisa dessas tem benefícios próprios, assim, e é bacana você usar a Game Jam pra testar isso, sabe? Você descobrir como que você faz um A, depois como você faz B, como que você faz C, sabe? Aproveitar que tem espaço pra isso, assim, sabe? E a gente tá falando de bastante coisa prática aqui, né? Fazer, animar e programar e tal. Tem uma notícia não muito boa pra game designers, por aí. Porque fazer, escrever documento, escrever spec não vai te tornar um game designer melhor. Porra. Não traduz esse requisito de tu repetir, né? Desenhar, tu vai se tornar um desenhista melhor, né? Programar, tu vai se tornar um programa melhor. Pra designer não é escrever spec, vai te tomar um game designer melhor. Não é assim que funciona pra game design. Tu vai ter que fazer jogo. Se tu conseguir um conhecimento rudimentar pra tu poder traduzir a tua ideia num jogo prático, que seja, sabe? Se tu pegar um RPG Maker que tem toda a engine pronta pra ti e tu bota os dados, bota os bonequinhos e faz eles interagirem, se é isso, né? Se é pegar um jogo pronto e aprender a fazer mod pra ele, só modificar as regras do jogo, e o jogo se comporta de uma maneira diferente, mas tu já usa tudo, tu usa o código, tu usa a engine, tudo e modifica o jogo. Se é isso, tudo bem. Mas tu tem que botar em prática, tem que fazer, sabe? Não é escrever, mas é, opa, primeira spec pronta, vamos pra próxima. Tu não sobe de nível de game designer que tu tá fazendo. Talvez a documentação fique melhor, mas eu acho que nem isso vai ficar. Por quê? Porque se tu não botar em prática o teu documento, tu não vai saber o que tá errado com ela, sabe? Tu vai achar que, pô, ficou lindo esse formatação aqui, ó. Nossa! Tá aqui. Mas eles como que ninguém lê documentação, né? Exatamente, eu ia chegar nessa. Você passa seis anos na faculdade, estudando, fazendo isso, eles como que ninguém lê documentação. Eu ia falar isso, esse era o meu próximo ponto. Segundo é, ninguém lê, cara, sabe? A tua experiência nisso vai ter que se voltar pro fato de que ninguém lê. Então, como que tu tem que documentar da melhor maneira possível pra que as pessoas tenham o mínimo possível de informação pra que elas possam fazer o trabalho delas? Documentar é só o mínimo necessário, sabe? Tu tem que saber o que documentar, como documentar. Uma parte tão pequena do trabalho de um game designer, que não é só tu lá, vai pra Game Jam, escreve a spec, pronto, tá aí, rapaz, passa no jogo aí, ó. Bota o meu nome nos créditos e fechou. Não, não é assim, cara, sabe? É, a vida, nesse sentido, ela é um pouco mais complicada pra gente, sabe? Porque pra se tornar melhor no que tu faz, tu tem que ser capaz de botar aquilo em prática, pra tu saber o que tá errado, o que melhorar, como, onde, e é botar a mão no máximo. Vai precisar aprender a programar um pouco, talvez, nem que seja, no mínimo, pra se comunicar com os programadores, pra saber as limitações, sabe? Pra tu não viajar muito em como as coisas são feitas, sabe? Entender um pouco, talvez, de alguns conceitos de arte, pra tu poder falar com os artistas, sabe? De composição, de cores, ou coisas assim, o mínimo necessário, sabe? Pra tu poder entender quando o artista falar contigo, pelo menos tu sabe do que ele tá falando. Se tu não sabe, vai no Google ou pergunta, sabe? Não tem nada de errado dizer, cara, desculpa, não sei do que tu tá falando, pode me explicar? Ele vai adorar te explicar. Mas uma vantagem de você praticar, né? Porque é praticando que você ir interagindo com outras pessoas, como numa game jam, que vai gerando essa possibilidade de você realmente absorver esse tipo de conhecimento, assim. É, a gente já falou isso, que essa noção de que o game designer é aquele nerd no porão de casa, que fica lá escrevendo, jogando, e acha que isso é ter ideias, escrever e botar ela pro mundo, essa ideia tem que morrer, sabe? Porque o game design, ele é muito mais um trabalho mais com pessoas, né? Não só no nível de fazer o jogo em si, que ele tem que interagir com todas as pessoas em todos os níveis do projeto, como ele tá fazendo o jogo pra pessoas também, sabe? Então ele tem que ser uma pessoa mais social, ele tem que ser uma pessoa que entende pessoas, que se comunica com pessoas, que sabe quando ouvir, sabe como falar. Essa skill tu só ganha numa game jam, trabalhando com outras pessoas, sabe? Outra oportunidade excelente de que, ou é claro, ou tu trabalha numa empresa de jogos e que tu faz isso todo dia, tu é pago pra isso, sabe? Nem todo mundo tem a sorte ou a oportunidade de poder ter trabalhado com isso por anos e ganhar essa experiência, sabe? Então se tu não tá ainda e o que tu quer trabalhar isso é game design, então a maneira excelente de ganhar prática com isso são as game jams. Outra coisa que também a gente já falou do podcast, hoje tá saindo uma recapitulação de vários podcasts. Porque isso, Game Jam é isso, né, cara? Game Jam é pegar todo esse conhecimento e fazer, sabe? Isso. Uma outra coisa que a gente já falou é esportes, cara. Assim como o tabuleiro tá pra jogos digitais, esportes são a mesma coisa, são um jogo de tabuleiro em que as peças são pessoas de verdade. Sabe? Porque eles ainda são um jogo, ainda são limitados por um lugar onde joga, um playfield, ainda são limitados por regras, sabe? Ainda tem condições de vitória, condições de derrota, sabe? Eles são recursos, jogos, assim. Recurso, sabe, tipo, tu pode, por exemplo, futebol. Por que que existe impedimento? Já parou pra pensar nisso? Por que que essa regra de impedimento impede que o jogador esteja na frente da linha da bola quando ele recebe? Por quê? Se não tivesse impedimento, o que que ia acontecer com o jogo? Já parou pra pensar nisso? Ele é um jogo, sabe? Existem regras por um motivo, sabe? O futebol é o jogo mais popular do mundo. Por quê? Porque ele é simples? Porque ele é barato? Sabe? Por que que ele é simples? O que que faz do futebol um jogo simples, sabe? O que que faz dele ser emocionante? Porque tantas pessoas, entendeu, tratam como se fosse religião. Qual a diferença entre um Fórmula 1 e um NASCAR, sabe? É. Qual a diferença entre um Fórmula 1 e um NASCAR? Qual é a pira de acompanhar um jogo que os caras correm em um circuito fechado, em círculos, e uma pira de ver uma Fórmula 1 que o cara corre em um circuito complexo, sabe? São coisas completamente diferentes, assim, sabe? Que parecem parecidos, mas eles envolvem regras e condições de vitória e derrota completamente diferentes, assim. É, pega jogos que têm uma origem comum, por exemplo, futebol americano, rugby. Se for estudar bastante, até o nosso futebol tem a mesma origem. Mas eu acho que o futebol americano e o rugby são um pouco mais parecidos, talvez, pra estudar, sabe? O que que difere um do outro, né? E essa diferença, o que que ela ocasiona no jogo? Futebol americano canadense e futebol americano dos Estados Unidos. Eles são mais parecidos ainda, mas ainda assim são diferentes. Qual que é a diferença, sabe? O que que isso ocasiona no jogo? Esportes é uma coisa que eu acho que nossa indústria, né? Ela é muito mais voltada pra tecnologia e tal. Então o pessoal normalmente gosta bem menos de esporte e eu acho que eles não olham tanto pra isso quanto deveriam, sabe? Você considera que hoje em dia a gente tem um monte de jogo multiplayer, sabe? Que é survival, e multiplayers, e o próprio PlayerUnknown's Battleground, ele usa um sistema de impedimento pra forçar o pessoal a jogar junto, assim, sabe? Ele usa aquele sistema de bolha, né, e vai diminuindo, aquilo não deixa de ser um sistema de impedimento, assim, sabe? Que é forçar a ação tá mais ou menos concentrada num lugar do campo, assim, sabe? Tem algumas coisas que você pode ver, tipo Rocket League, sabe? Alguns jogos que herdam mais características de esporte que, às vezes, não tão óbvias, assim, sabe? E em competitivo, isso é ainda mais interessante você fazer essa referência a esporte, por exemplo. Bem interessante ver que cada momento em que a gente contribui para essa discussão, vem motivos, né, ou vantagens, ou aprendizado que você obtém de uma game jam quando você quer trabalhar em várias áreas. Então a gente falou dos programadores, a gente falou dos artistas, dos game designers, falamos bastante também. E eu acho que tem uma outra característica da game jam que vai beneficiar todas as áreas, e que é algo que, fora você tá, igual eu falo, no perrengue de lançar um jogo, você não experimenta, que é tomada de decisão. E o quanto você precisa ser agressivo com o seu escopo pra, no final, conseguir entregar algo que funcione. Isso é um aprendizado que a gente aprendeu na marra. Rafa, Igor e eu, trabalhando juntos na Hoplon e passando por iterações e mais iterações de desenvolver um jogo complexo como era o Taikodon e reescrevê-lo do zero algumas vezes. E essa gerência de escopo, gerência do seu time, faz sentido eu propor uma feature cujo skill set necessário pra se entregar vai completamente além do que o time que eu tenho. E decisões do tipo que a gente fala matar o seu bebê, que é você trabalhar em features, ideias, conteúdo e de repente descobrir que aquele plano que você tinha pra ela no começo, de como ela ia encaixar no jogo, não acontece mais. Não funciona. E tá, na verdade, te atrasando, tá te atrapalhando de chegar numa versão do jogo que é divertida e que funciona. Então, essa habilidade de se livrar disso, de ter o jogo e o fato dele que ele precisa ser jogável no final e tá completo e ter algo pra ser demonstrável, ser mais importante do que qualquer outra coisa, do que a ideia fantástica que você tinha pra ele no começo, do que as features que você gastou horas e horas fazendo. Então, esse sentimento, pelo menos pra mim, mas eu acho que vocês podem falar da mesma forma, é tão uma coisa que faz tanta diferença entre você ser um desenvolvedor júnior e ser um desenvolvedor experiente, que é ter passado por isso e ter até essa noção de prever isso, né, e já desenvolver e fazer design do seu jogo pensando que você tem um time do tipo tal, que você tem um prazo específico e tal. Isso pra mim é uma habilidade que é impossível de você obter se não fazendo. E a Game Jam coloca isso numa latinha e te entrega, e você tem que fazer aquilo em recorde de tempo, né? Sei lá, 2 dias em alguns casos, 1 semana, 2 semanas. Pra mim isso é algo que é valiosíssimo pra qualquer área, que vai até além da habilidade específica que cada área do desenvolvimento do jogo precisa, sabe? E é uma das grandes vantagens, eu vejo, de você participar de uma Game Jam dessa maneira. Outra coisa que acho que é legal de Game Jam é o feature creep, né? Você não tem espaço pra enfiar coisa que não funciona, sabe? Então, reconhecer isso é muito difícil no começo, sabe? Reconhecer quando que você tá criando uma feature que ela é um monstrinho ali, sabe? Que ela não pertence àquele projeto, ou ela vai entrar torta, ou ela não vai funcionar. E o que é essencial, o que não é, sabe? Então, conforme você vai fazendo o jogo, esse é um skill que vai ficando mais fácil, assim. Você olhar pra uma coisa e falar, tá, mas isso aqui não é o core daquilo que a gente pensou no começo, sabe? Ou a graça que a gente achava não vem disso, sabe? Isso é mais trabalho pra não focar na graça, sabe? A graça tá nessa parte do jogo. Isso aqui pode ser legal, mas não é a graça do projeto, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente na Hopland teve muito problema com isso no começo, sabe? De tentar entender realmente o que que era a graça do projeto e como a gente realmente atacava o fun effect o mais rápido possível pra tentar descobrir se isso tava funcionando ou não. E a gente tava fazendo muita feature, assim, né? Tentando achar que uma hora isso ia vir naturalmente, sabe? Eu acho que uma coisa bacana de Game Jam é você sempre manter na cabeça qual é o foco da tua diversão, daquele projeto que você tá trabalhando naquele momento, e da onde vai vir a graça, sabe? E fazer de tudo pra aquilo, e não maquiar ela com outras coisas, assim, sabe? Ou enfiar coisas erradas, assim, ou de última hora pra tentar consertar aquela graça, mas o foco é aquilo lá, que às vezes é pular, sabe? Às vezes é pular na hora certa, e aí você tem que pular na hora certa, e aí o jogo é sobre isso, sabe? Não adianta você fazer, sei lá, customização, você fazer level up, fazer XP, experiência, tech tree, se pular na hora certa não, ainda não é a graça, sabe? Essas coisas não vão consertar o jogo, sabe? Coisa que eu falo com desenvolvimento de jogos é o seguinte: você tem que fazer a sua vida ficar fácil, sabe? Você tem que fazer ficar fácil. Tipo, só vai ficar realmente bom se ficar fácil de fazer, sabe? Isso vem com fazer errado várias vezes, sabe? Sem então dúvida. Você vai ter que ter feito errado um bom punhado de vezes pra saber, ou seja, feito do jeito difícil algumas vezes, pra descobrir aonde que você faz ficar fácil, sabe? Uhum. E como que você faz ficar fácil. Então, às vezes você descobre que, por exemplo, eu vou fazer a transição de 2D pra 3D e vai ser uma beleza, né? Então, eu tô fazendo um jogo com Kirby aqui, side-scroller, e agora eu vou fazer um Mario 64, sabe? E aí você descobre que existe uma coisa chamada câmera, sabe? Você fala, caralho, não é só mais o personagem. Eu tenho um personagem, eu tenho uma câmera, e eu tenho parede, eu tenho colisão pra tudo que é lado, pra todos os eixos, pra cima e pra baixo, tenho pulo, tenho cair. Personagem e da câmera, né? A câmera também tem personagem que... da câmera e da distância entre eles, sabe? Então, você percebe, cara, não, então pera, eu vou fazer a transição, do jeito mais malandro, que é o quê? Eu já sei fazer 2D plataforma, vou fazer 3D, mas só é de escola, é plataforma, sabe? Você entende? Você vai descobrindo que o próximo projeto que você vai trabalhar em 3D talvez seja assim, sabe? Talvez você vai pegar o que você aprendeu em 3D, mas você vai tirar a parte difícil ainda, porque você não sabe ainda lidar com câmera, com essas coisas que são realmente difíceis, mas você quer vai entregar o projeto, então provavelmente você vai fazer ficar mais fácil, provavelmente vai ficar muito bom, sabe? Então você fala, isso aqui eu aprendi, agora fazendo isso eu aprendi já umas dicas pra quando eu fazer o próximo. Quando eu for fazer de novo, vou fazer do jeito mais difícil possível, porque eu não sei nem como abordar um problema desse. Quando você vai aprender, quando você terminar ele, você vai ser melhor do que quando você começou, e você vai, no próximo que você começar, você já vai começar do jeito certo, sabe? Então vai ficando mais fácil. Então uma coisa que eu sempre falo é do tipo, cara, isso tá muito difícil, é porque você não sabe fazer aquilo do jeito certo, sabe? O jeito certo é fácil, sabe? É pra ser fácil. O jeito certo é mais natural, é mais fácil. Não tem um outro jeito mais fácil de aprender isso que fazer do jeito difícil no primeiro, pelo menos uma vez, sabe? Esse é o problema do tutorial. O tutorial vai te ensinar do jeito fácil. Pra fazer aquilo, alguém teve que fazer algumas coisas daquilo de um jeito difícil, sabe? O cara tá te ensinando a cortar caminhos que você nem entende por que ele tá cortando aquele caminho, sabe? Então foi o que o Rafa falou. Ele vai te ensinar a fazer aquilo? Vai. Você vai aprender a usar a ferramenta? Vai. Ele vai te ensinar a fazer jogo? não. Porque ali tem um processo de aprendizado que o cara já cortou pra você, que você não tá passando por ele, sabe? Então, por isso que é tão importante você realmente tentar se desafiar, fazer, ter paciência de que se tá fazendo, tá muito difícil, tá sofrendo, você tá aprendendo com isso, e que quando você fizer de novo, você tem que pensar, tipo, tá, agora eu já fiz uma vez isso, como que eu faço ficar mais fácil da próxima vez, sabe? Pod Quiz. Pod Quiz musical chega aí pra fechar esse episódio fantástico do Podcast 724. Semana passada, dei mole, hein? Trouxe uma música muito fácil. O jogo que todo mundo jogou, teve mais de 150 respostas. O Zabuzeta vai tocar pra gente aí a música do Pod Quiz musical da semana passada. Mandei. Isso aí, pra quem não sabe, se você tá debaixo de uma pedra nos últimos 2 anos, é a música tema do Geralt em Witcher 3 Wild Hunt. Ah, é mais fácil que isso, cara. Só, né, melzinho na chupeta. E o primeirão que acertou e matou a charada do podcast musical dessa semana foi o nosso patrono Ricardo Silva. Ele foi o primeirão, comemorou aí com a gente na comunidade do Google Plus. Ele já sabia que ele ia acertar de primeiro. E depois dele também os 10 primeiros, pra não ficar aqui o dia inteiro falando nomes, foram o Rodrigo Cavalcante, o Power Otaku, a Gabriela George, o Christopher Marcel, o Vanilo Alexandre, o nosso amigo Bronco, o Bruno Bronco Morassi, o Richard Grip, o Modesto e o Ulisses Parola. Esses foram os 10 primeiros que acertaram a musiquinha do Witcher 3. Então, pra deixar um pouquinho mais difícil essa semana, mais uma música que o Zabuzeta vai tocar pra gente no Pod Quiz musical. Manda aí. Acha que sabe essa musiquinha fantástica de um jogo que eu amo, que o Rafa também adora, né, Rafa? Você é grande fã desse jogo, né? Sou. Nem sei que jogo é. Quem acha que sabe, manda aí um comentário pra gente no podcast.com.br, episódio 214, ou no youtube.com/podcastbr, ou ainda no @podcastbr no Twitter. É isso aí. Manda um tweet pra gente e responde aí o Podquiz musical. Isso, gente, chegamos ao final do podcast 214. Queria agradecer demais. Igor de Castilho, meu amigão, valeu pela sua presença. Já tá alimentado, né? Almoçou antes do podcast. Opa. O que, que vai rolar nesse domingão aí? Ah, tem Game of Thrones mais tarde, a gente fica na função agora, né? Tipo, é. Isso, chega sexta-feira e fala: opa, tem Game of Thrones domingo à noite, tá ligado? O que eu faço até lá? Eu não sei, cara. Eu descobri. Eu fico me distraindo até. Qualquer que seja o meu plano, eu tenho que estar em casa, exatamente. É, não, eu pensei, como que eu faço passar mais rápido o final de semana pra chegar domingo à noite, tá ligado? O que eu faço no meio do caminho, assim? Tá quase, Igor, tá quase. Tá quase, tá quase. Rafa Cunin, além de Game of Thrones? Cara, não sei. Acho que eu vou jogar um GTAzinho. Voltei a jogar GTA, tá bem acho divertido. Acho que eu vou dormir, né? Pra passar mais rápido. Tá dormindo, tá. Mas eu também vou ficar aqui aguardando até de noite Game of Thrones, episódio 7. Acabei de descobrir que só tem mais 2, cara. Que merda. Mas enquanto isso, vendo um Defenderzinho aqui, assistindo um futebol e me despedindo de vocês, agradecendo mais uma vez, Igor, Rafa. Podcast volta semana que vem. Quinta-feira, joga essa ideia. Juntem-se a gente aí no nosso canal do YouTube, 10h30 de Brasília, pra falar de game design e brincar um pouco com o processo de transformar ideias em jogos. Mas por enquanto, ficamos por aqui. Gilberto Lopes se despede. Um abraço pra vocês e até semana que vem. Tchau! Tá subindo balões aqui na minha janela, não sei o que tá acontecendo. Tipo, sério? Um monte subiu, tipo, pareceu Up, assim, subindo um monte de balão, assim, sabe? Tá tendo, acho que tá tendo a passeata gay, sabe? Tem um balão atrás de você, né? Tô vendo aqui, uma bexiga azulzinha. Cara, me subiu um monte de colorido, assim, sabe? Cara, tipo, vai subir um cachorro voando, sabe?